A Caravana Popular pela Democracia é uma jornada pelo fortalecimento da luta contra o golpe e em defesa da democracia. Ela é construída pela Frente Brasil Popular de Pernambuco, que articula organizações, sindicatos, partidos, lutadores e lutadoras do campo e das cidades. Entre os dias 4 e 13 de julho, a caravana vai percorrer o sertão, o Agreste, a Zona da Mata e o litoral pernambucano, construindo e fortalecendo comitês populares na luta pela democracia em nosso país e pela garantia dos nossos direitos. Participe com a gente!